7, autorizado o pushback somente, já para o táxi. Oi, Salvador, muito... É o gol 994, tá? Uma atmosfera pronta. Rono 994, linha decola do 10, vento 120 graus, com 8 nós. É decolada 10, gol 994. Latino 4, boa noite. Identifique, chegada Mari. Voando pro hoje, TAP, descendo 050. Ponto de Salvador, Oxalé 6258. Estabilizado no localizador, à vista, pista. Oxalé 6258, chame Torre, ONU 8, décimo meio. ONU 8, décimo meio, obrigado, senhor, boa noite. Salvador, boa noite, Oxalé 6258, estabilizado o sinal ILS, pista 10. 6258, cheque o trem, livre pouso 10, vento 120 graus, 4 nós, altímetro 10 no meia. Gente, livre pouso na 10, ainda com o trem recolhido, Oxalé 6258, vamos lá com o trem baixado lá. Gente. Voo 994, decolador 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa semana. Controle Salvador, gol 994. Boa noite, 994, acione o código 5432, suba 350 na PUCA. 5432, modificando agora na PUCA, o 994. 0 no meia. Obrigado, livre pouso no 0, chame 6250. Boa, 353, 17 pronto para o táxi, com 4 horas de autonomia, 68 a bordo, alternando São Luís. A bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Índia Alfa, reportaram no ponto espera, está 10537. Usando 4.800 pés, contato radar vigilante. 7, pronto, copo, cara da 10. O 5317, a linha mantém 1-0. A linha 1 mantém 1-0. É 258, solo 58, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi na frequência via Alfa e Juliette, o Oxalera via 250. Boa noite, Oscar Zulu Alfa, contato radar 62 milhas de Salvador, sob vigilância, chegada Mari, reporte para descida. Linha decola do 1-0, vento 1 no 0 graus, com 8 nós. Decola do 1-0. Salvador, muito boa noite, é o WebJet 5899, para cruzando agora o 2-1-0, restrita 1-9-5-0. WebJet 5899, identifique chegada Mari para voar na proa de ETAP, descendo inicialmente para 120. Identificou a proa de ETAP, descendo para 120, a WebJet 5899. 5899, atente tráfego, sua posição é de 1 hora, 15 milhas, mesmo rumo, cruzando 110 em descida, é um caravão. Gente, 5317, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa. Para 2000 pés, 1016, ajuste, livre LS X-Ray. LS X-Ray 2017, fecham quanto? Controle Salvador 35317, transfere. 5317, contato radar, sobre 380, saída Momo. 380, Momo, 5317. Dorgol no 896, posição 4, puxa, estacionamento. Autoridade, chama para o táxi. Pode chamar a táxi no 896. Chame Centro Recife em 1-2685, boa noite. 2-6-5, boa noite. Jet 5899, atentando para o tráfego anteriormente pago, desça para 040, 4000 pés, 1016. 4000 pés, 1016, 59 horas. Pro 35317, pode ir lá direto, como? Obrigado. táxi Gol 1896, 133 a bordo, 3 horas de autonomia alterna na Fortaleza. A bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. 1 no 0 no 6, autorizado via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, 8 no 6. Marcos do Lafo, copiou? Posição de 9 horas, está sendo ultrapassado por um Boeing da Webjet, 6 milhas e meio agora, cruzando 130 e descida para 4 mil. Espera 1 no 0, pronto. 1-8-9-6, linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus, com meia dúzia de nós. Autorizada a linha decolar 1-0, Gol 1-8-9-6. Chame Recife, frequência 1-2-6-8-5. Recife 1-2-6-8-5-3-5-3-1-7. Nós na presente, voe pro de Duna, descendo para 2000 pés, 1016, livre LR. Na presente, proa de Duna, descendo para? 2000. Descendo para 2000 pés, livre LR, 758 nas horas. LS, 1714. Ok, 1714, torre, 1936, boa noite. 1896, decolado ao 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 1896, boa noite. De Salvador, boa noite, boa noite, 1896. Boa noite, 1896, contato radar, sua 370 na PUCA. O cara que já parou, 370, 1896. Bom dia, Gol 7 no 4, passando externo, baixando para lá. Foi Bom dia, 1714, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no meia. 16, livre pouso na 1-0, 714. Muito bom, eu vou no 606 para Campina Grande, cópia. 606, saída prevista, pouca transição de para, guarde cópia. Pouca transição de para, guarda cópia, eu vou no 606. Pouso 1-1 no livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, vou sair do mar. Pouso 1-606, pronto para cópia? Pronto, cópia gol, 1-606. Pouso 1-606, autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 1-0. Saída pouca, transição Zipar. Decolada 1-0, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, raciona 5433, coteja. Gol 1-606, autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 1-0. Saída pouca, Zipar, curva à esquerda, decolada da 10. 120 decimal 8, controle 5433 do transponder GOL 1-606. Cotejamento correto, chame para pushback estacionamento. Aí chama para pushback estacionamento, GOL 1-606. da Juliette com o 714. Também chame Recife, 1-2-6-8-5, bom dia. 1-2-6-8-5, igual 1-8-9-6, bom dia. Objeto 5-8-9-9, chame Torre Salvador, 1-9-3-6, bom dia. Chama a Torre 7-8-6, boa, é 1-0-5-8-9-9. Salvador, muito boa noite, Abjet 5899, estabilizado, procedimento rebaixado, travado, visual. Boa noite, Abjet 5899, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, ciente, Abjet 5899. Prossiga. Parqueado a ponte 2 do pátio 1, solicitando a reboque para o pátio 3. Autorizado, reporte a término. Ele reportará. Solo 18, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantém posição antes da Juliette. 5899, livre na próxima direita, via Alfa, mantém nessa frequência e a chama antes da Juliette. O Salvador, muito bom dia, passando o Oscar Zulu. Bom dia, Oscar Zulu Alfa, reporte o externo. Já está avistando já a cidade mais próxima de circular para 17. Ah, afirmo, reporte pronto para circular. Importante, senhor. Só tendo uma dúvida aqui, não sei se o senhor sabe se informar, a Aerostar está com os hangares aqui na saída da Papá, né? Afirmativo. Ok, senhor, obrigado. Que ele me chama reboque para o passe 3. Sim, Tenente, reporte ao término. Reportará. Levar 5899, próxima Juliette. Sente, observe a aeronave da companhia ingressando no pátio 3, rapaz segue via Juliette, portão número 2. Sente, visão com tráfego da companhia, após ingressa na Juliette para o gate 2, objeto 5899. Já estamos prontos aqui para circular para o 7.